Objeto 674130, decolagem pistando 0, vento 190 graus, 062 é nóis. O meu Oscar está assinado, frequência livre, até a próxima. Sente, comandante. O azul 4463 na escuta da Torre Salvador. Alinha e mantém cabeceira 1-0. Sente, aquilo que é Quebec 10, está mantendo o número 510? Só para informação, temos o tráfego Max Letão Mil, a 510, próxima rotatória. Prossiga para a final da 17 e aguarde transferência. Final 17, mantendo 1500? Afirmativo. Tem condições? Afirma, você vai ser. Controle, Salvador, boa tarde, passageiro 2230, transfere na descida. Passageiro 2230, estacionado, transponder 5567. Gente, chegada a mão, desse mantém 050, ajuste o altímetro 1094. Chegada a mão. Chegada a mão, descendo 5230. Localizador 3283. TAM 3283, completo final, chame torre 118.95. Torre 1995, boa. Quilo Quebec Serra, chame torre Salvador 118.95. Obrigado. Gente, como tráfego na posição de 2 horas, 4 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.500 pés. Está autorizado a descida até 2.000 pés, o Oscar Uniforme Delta, de forma estabilizada. Oi, Luciano, descendo para 2.000, preparado estabilizado, está com tráfego na descida. Tráfego superado. Então, 3804, desça e mantenha 4.000 pés inicialmente, ajuste o altímetro no 0 ou no 4. Inicialmente, ano 0 no 4, tá? 3204. Afirmativo. Controle, boa, decolou M6741. 7741, contato radar da colagem, sua irmã tem 340, saída da EL. 340 da EL, minha M6741. Controle, qual a frequência da torre? 11895 não responde. 11895, 118.95. 1895. 18, 9... Max, prossiga. Autoriza a 970. Autorizado, autorizado. Tráfego avistado, vento 190 graus com 0,6 dúzia a nós. Autorizado pouso, pistão 0, tem 3283. Autorizado pouso, tem 3283. O patrão meu Austin informou, o meu tem uma restrição na sua saída, pronto para cópia? Pronto para cópia. Após a decolagem da 17, deverá manter a proa de decolagem até 3.000 pés, após iniciar a curva esquerda no terceiro da saída Momo, o Oscar e o uniforme é o meu. Afirma, mantenha a cabeceira 17, aguardando a autorização, o Oscar uniforme é o meu. 4463 da Azul, 48 decola, chama o controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Controle do Salvador, Azul 4463, perfil da Dael, cruzando 2.000 pés. Sente, Azul 4463, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 160, saída Dael. 160, saída Dael. O Oscar é familiar com full ILS. 102 mil marcador externo, completo final do procedimento, chame torre 118.95. 18.95, boa. Passarei 2230, voe a posição Duna. Desça e mantenha 4.000 pés, passarei do 2230. Ajuste o altímetro 0 no 4. 24 mil, continua. o Oscar Uniforme Delta, final passando externa, o Oscar Uniforme Delta. Oscar Uniforme Delta, baixar travado? Ainda negativo. Reposte quando baixar travado, altímetro no 0 no 4, para informação, tráfego Islander, setor norte, o tráfego irá aproximar para a pista 17, após o seu pouso, Oscar Uniforme Delta. Reposte quando baixar travado, negativo, chuva sobre o campo. Positivo, agora sim, tá embaixo travado, tá agora visual com a pista e ciente do tráfego do TMTCast. Então 3283 no solo de Salvador, ao 50, direita do Vrash, no solo 1 do 9. Papão 1000, Oscar Uniforme 1000, decolado Salvador 50, mantenha a proa até 3000 pés, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Mantenha a proa até 3000, controle 108, Oscar Uniforme 1000, grato, pode embora. Alfa, reposte no seu direto. Alfa, Romeu, Oscar Uniforme Romeu. Sube, mantenha o 350. Saída Momo. 350, na frente da Momo, Oscar Uniforme Romeu. Nativo. Quebec Serra, autorizado o pouso, pista no 7, o vento 200 graus, 079, quilo Quebec Serra. Pouso no 7, Quebec Serra. Júlio de Júlio, informem ao término. Controle de Salvador, azul 4463, em desvio de informação, proa 175. Voo 175, estou ciente, informa o término 2000. Acusa retornando a rota do 4463. Nativo. Controle Salvador, autoriza o Oscar Uniforme Romeu devido à formação, manda presente a posição para ti. Está livre os desvios da formação. Aguarde sua autorização para voar direto para o frote. Livre de informação, aguardando uma autorização para o frote. Romeu. Está no solo 5-3, está livre até o 4-5, você está com a livre. Completo o final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Chama torre 118-95, está 3804. 14, bom mesmo. Objeto 6741, chame o centro Recife, 1251, alterna 13325. 35325, acho que o uniforme Romeu está autorizado a voar frote. Está presente frote, Romeu, grato. Azul 4463, retornando a rota. Feito, azul 4463, voe Leda. Vai voar Leda, 4463. 4463, a gente mantém o 160. 4463, você entra no 160, não escuta, aguarde. Escuta. Quilo Romeo Oscar, Salvador Veracruz, altitude é 040 e 1000 pés. 040, então sai da coluna da 197. O perfil da Tael, após direto Veracruz, controle 120, décima 8, transponder 50130, o quilo Romeo Oscar, transponder. Corrijo, passarei 2230, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1014, informe e estabilizado, santo procedimento. Ok, 2000 formará, 2230. 5, quantos a bordo, quilo Romeo Oscar? 295, bom voto, regresso. Da 3204 no solo, ao 155, ao livrar, chama o solo 1 do Zunda Timão Nova. Acho que o uniforme dormiu. Prossiga, senhor. Voo direto destino, Juazeiro, confere se é a Bravo Juliette o uniforme. Afirmativo, senhor, grato, direto destino, posso me informar o meu. Afirmativo. Chame o centro Recife agora, na sequência no 2545, alterna 12685. 12545, alterna 12685. Grato. 609, reporta aqui, um cachorro cruzou a pista durante o nosso pouso. Ele está aqui próximo a Alfa, aqui entre a Golf, Golf e a Alfa, perto da estação do RVR aqui de vocês. Afirmativo, porém ele se encontra na Alfa. É, agora ele tá na Alfa, ele tá correndo de um lado pro outro. Gente, muito grato pela informação. Alterna 13325. 13251, 13325. Solo uma boa, Altan 3804, livrando a pescota. 3804, tá recebendo a Alfa, reporte antes do Gilete. Alfa, a pista a partir de agora está impraticável. Desça e mantenha 2000 pés e prepare e opta sobre a posição duna, caso tenha condições. Ok, 2000, opta em duna, tenha condições sim, 2230. Ok, passarei 2230, o motivo da impraticabilidade é cachorro na pista. Ah, tá ok, eu estou na escuta, é para prosseguir então. Afirmativo. Mantenha a óbita na posição duna, 2000 pés, aguarde autorização para prosseguir a aproximação. Afirmativo, Sente. Oh, boa tarde, Webjet 6729, Fortaleza, está no portão de número 4. 731, aguarde a conta Fortaleza, o ajuste no 0 no 4. Guardando 0 no 4. Solo, tá 3204. Prossiga. Tem informação de aves da torre. Tem um cachorro aqui na pista, ele cruzou aqui próximo ao Alfa. E tá próximo ao radar aqui, tem perto de um cavalo aqui. Tem um próximo ao radar aí? Exatamente, os cachorros aqui, deve tá, a cerca deve estar tá furada ali, tem cavalo, o cavalo não passou para aqui para dentro, mas os cachorros entram e saem aqui da área do aeroporto. Sim, sim. Alô, boa tarde, Golfono 806, Tango, autorização Aracaju. Sim, número 2, aguarda a conta, 014806. Guardo. Objeto 6721 no copo. Pronto, copo, 6721. Elevador Fortaleza, nível 330, peso Luno 9, pista 90, curva à esquerda, saída Momo Frote, controle 120-8, transponder 5116, o objeto 6721. 7, Gol 1924. Acione educação e chegada a mar. Informe que a pista em uso 1-0 está impraticável devido a cachorro na pista. O senhor irá descer até o nível 050 e irá efetuar a alta na posição ITAP. Ok, eu vou seguir a posição, descendo 050 e efetuar a alta ITAP, aguardando um pouco mais melhor. Eu vou lá apertar. Controle 2230. Consiga? Poderia confirmar o vento no momento, senhor? Ajou 208, 5120. 5120, correto, portão 612, chama pronto. 612, confia um chama, né? Bom, 1804. TAN 3804, Alfa da Juliette. 3804, ingresso esquerdo, Juliette, portão 10. Esquerda, Juliette, parte, portão 10. Tá? Suma, T040, tá ajudando. Ok, foi impossível copiar sua mensagem, poderia repetir? Qual foi o cancelamento, senhor? Está cruzando 710, condições iguais para prosseguir do até a 1000. 7, o plano modificado é 1601, submanter a 1000 pés de área de voo visual na escuta de controle do corredor Xen. Vamos através de fora da barra. Através de fora da barra. Prossiga, senhor. A torre nos informa que a chuva na nesta aproximação no, na final da pista 97 e o teto estimado de teto nesse setor é de 1000 pés. Confirme intenções. Ah, então vamos aguardar o cachorro sair da pista então. Ok, 7. E por enquanto a torre não deu previsão a nós, ok? Não há previsão aqui para começar a fazer conta. Ok. Passa 2230, tem condição de prosseguir para 10? Afirmo, sim. Afirmativo, prossiga aproximação, pista no zero, a partir de agora, o cachorro liberou a pista, informe estabilizado, passa 2230. Quem informa lá, senhor? No localizador 2230. Sim, completo final, chame 2, 1895, bom posto. 1895, obrigado senhor, até já. Ono 697, aciona edificação, desce e mantém o 0, 4 mil pés, ajuste no 0, 4, na chegada bom, ajuste 1014. As 2230 da Passaredo. Ajuste 1-0-4, informo chuva leve no momento sobre o campo, pista molhada. Informe avistando o Passaredo 2230. O vento para cheque é 170 graus, 8 norte. Positivo, você está estabilizado, fora avistando 2230. Sete, aguarde instruções. Aguarde informação da metrologia. Salvador, Bono 328, transporte de óbito, deixar para o nível 1-5-0. 328, acendo edificação, desce, mantém 050 na chegada a Mare. Ajuste o time, entrou no 014. Vou à posição do Duna da presente, Gol no 328. 50, com a vista toda de Vano Duna. 1-3-2-8, Zago. Matinho. 1-9-2-4, Rui Duna. Abandono 9, despacho. Gente, está livre de juízo, informe o término. Ajuste 1-0-1-4, pouso autorizado de 1-0, tu vem até 1-5-0 graus, 5-9. Ok, livre pouso, 2-2-3-0. Pelo Salvador, não é preciso cotejamento. A Torre nos informa que a chuva moderada sobre o aeródromo, o teto é de 1000 pés, visibilidade de 5000 metros. Tipo G3, não? Quilômetro Oscar, 1000 pés, não tem o tráfego informado no setor, só tem frequência ali para coordenação. Até regresso. Então, está modificando o destino e irá prosseguir para Morro de São Paulo. Confere? Gente, tem frequência livre, não tem o tráfego informado. Passaredo 2230 avistado ao 07, ou melhor, no solo ao 07, desculpa, e chame o solo em 219, ao livrar. 1219, ao livrar, obrigado, senhor. Afirmativo, autorizado. O Salvador, passaredo 2230, livrou 6-4. Passaredo 2230, boa tarde, autorizado Alfa Juliette, remonta 14. Alfa Juliette, 914, CF, 3A. O 934 desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, informe estabilizado. Sente, descida para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, estabilizado, 924. Controle Salvador, voo no 600, informação Tango, nível 1270. Gol no 600, sem identificação, desse mantém o 060. Ajuste a última entrada no 014, chegada mar. Chegada mar, 514, 060, no 38 Boituna, voando Duna, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 10 no 4 de forma estabilizada. Ok, 2 mil pés, Duna 32, agora o voo no 322, chamada estabilizada. No 697, redução para 229, o número 3 na aproximação, o tráfego P7 está a 26 milhas à sua frente. E reduzindo 2209, 697. Voo no 600, número 4 na aproximação, redução agora para 229 para sequenciamento. 220, no 600. Voo no 697. Acho que voo no 697. Vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 220, limite voa nesta proa por 10 milhas. Ok, direita proa 220, limite 10 milhas nessa proa. Ok, 697. Voo no 600, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite voa nesta proa por 15 milhas. Voo no 600. 015, 15 milhas, proa no 600. Afirmativo, está autorizado, o gol no 600 descida até 3 mil pés, ajuste 1014. 3.014 no 600. Gol no 697, 2 mil pés, está autorizado, ajuste 1014. 2014, 697, no portão 4. Web 6729, cordeiro Miquim de Solo, reporte para o táxi. Reportar a Protex, 620. 5447, pronto para a cobra. O X-Ray, na 10, gol.